ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa. Uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos até as 14 horas. Hoje tem bate-papo com o vereador de Guaxupé, Léo Moraes. Vou conversar também com o grupo de hip-hop Voz da Mente, o Reinaldo Carvalho, Leonardo Pica-Pau, ex-vereador de Arceburgo, hoje organizando um motocross lá em Arceburgo. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho também. Mas para começar o Programa Expresso, essa edição de número 421, eu recebo aqui a Vívia Nogueira, especialista em psicopedagogia, e a Juliana Caldeira, psicóloga. Elas trabalham no Atitude Espaço Multidisciplinar. A gente vai falar sobre isso a partir de agora aqui no Programa Expresso, que está começando. Vamos começar pela Juliana, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Juliana? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Prazer estar recebendo você, viu, Juliana? É um grande prazer estar aqui. Minha amiga Vivian, como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Antônio Cláudio. Prazer também estar recebendo você aqui pra gente falar desse espaço que eu, francamente, eu não conhecia, mas que já existe há um certo tempo aqui em Guaranésia, né? Quanto tempo já que tem o espaço? Nós iniciamos os trabalhos aqui a partir de abril desse ano. Abril já. É, foi a partir de abril, já então assim... Quatro meses de trabalho e graças a Deus tá fluindo bem, tá? Estamos... Mas o que que é? O que que é o espaço multidisciplinar? Atitude Espaço Multidisciplinar, o que é isso? Bom, é um espaço voltado para atendimento psicopedagógico, crianças com dificuldade de aprendizagem, né? E um espaço voltado também para psicologia. Então, nós fazemos um trabalho em parceria também, quando necessário, né? Em parceria com? O psicopedagogo e o psicólogo junto, né? Se houver necessidade, aí a gente faz a demanda, né? Todos os encaminhamentos para o competente, seria o outro profissional. Ah, perfeito. Existe desde abril, então, você estava me falando? Desde abril, mas a ideia já vem surgindo e a gente colocou em prática mesmo. Em abril foi quando a gente iniciou os atendimentos. Porque aqui em Guaranésia eu desconheci esse tipo de trabalho. Acho que é o primeiro que tem aqui em Guaranésia. Talvez em outras cidades tenham, né? Pode ter. Tem. Em Guaxupé tem um espaço. E em Mococa também. E aqui em Guaranésia não existia. E assim, até para suprir a necessidade das cidades vizinhas aqui, né? Então, assim, a gente via a necessidade de ter um espaço desse para a gente poder abordar esses temas, poder trabalhar essas questões. Muitos pais vindo nos procurar através da... meu filho está com dificuldade de aprendizagem, ou meu filho ele está com um comportamento inadaptativo dentro de sala de aula, ou dentro da escola, até mesmo em casa, né? Então, assim, a necessidade, a gente viu essa necessidade de criar esse espaço para suprir essas necessidades, né? Então, para mim entender e para o ouvinte entender, esse espaço é tipo aquele que a gente tinha antigamente, um reforço escolar? Também. Também é? Também. Acaba sendo também isso. Entra o reforço, né, Antônio Cláudio? Com certeza. Principalmente dentro da psicopedagogia. Mas a psicopedagogia, ela trabalha... Porque geralmente chega uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem na escola. Só que essa dificuldade de aprendizagem, ela não pode ser sanada individualmente. Então, leva-se para o psicopedagogo, ele vai fazer essa intervenção, se houver necessidade, junto com a psicóloga. Porque pode ser um bloqueio emocional que está ali, porque acontece, a maioria das crianças são um bloqueio emocional e tem que ser trabalhado entre nós duas. Aí a gente faz essa intervenção, porque chega a criança na escola com essa dificuldade, não é sanada, pode acarretar muitos outros fatores. Então, é muito mais do que o reforço escolar que eu falei aqui. Eu tava imaginando esse reforço escolar daquela época que eu estudava, que a gente era fraquinho e a gente tinha um professor que dava o reforço. Então, não é bem isso, não. É bem mais do que isso. Sim, o psicopedagogo, ele dá esse reforço, sim. Dá. Tá? Porém, ele vai sanar as dificuldades através de atividades lúdicas. Porque muitas crianças, elas não conseguem... Vamos supor, você dá uma atividade de matemática para essa criança. Se a professora dá essa atividade de matemática para essa criança, ela não consegue absorver daquela forma, o psicopedagogo, ele procura o melhor caminho para que essa criança chegue ao contexto geral da atividade. Então, a gente está chegando num ponto que, geralmente, uma criança que tem uma certa dificuldade com matemática é porque ela tem algum transtorno, ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. A matemática não seja muito a praia dela. Sim, isso acontece. Muitas vezes acontece de chegar crianças na escola com alguma dificuldade, que é o normal. Nós também temos as nossas limitações. Porém, o que que acontece? Essa criança passa a ser até rotulada na escola, né? E então passa-se para o psicopedagogo e o psicólogo ver qual que é a melhor forma dele chegar no contexto geral. Tá, então a gente já começa a falar aqui de uma área que é a questão dos transtornos. Vocês tratam de transtornos das crianças. É isso, Juliana? Tratamos, sim. É isso, né? Isso. Porque tem muitos pais que não enxergam isso, eu imagino. Tem. Fala assim, meu filho, não sei, ele inventa um tanto de palavra e acaba sendo até... Sim. Discriminando a criança, no certo preconceito da criança. E, na verdade, a criança tem algum problema, problema acho que não é nem correto falar, né? Um transtorno, né, Juliana? Isso, um transtorno. Então, muitas vezes a própria escola identifica e repassa isso para os pais e a gente recebe um encaminhamento a partir da escola, né? E muitos casos, os próprios pais que ficam atentos, né, ao desenvolvimento da criança, acompanham como que ela tá na escola, como que tá sendo, né? Já procuram a gente como uma forma, assim, de prevenção, às vezes, né? De prevenção mesmo, por aquela criança já não... Ela tá, assim, tendo uma pequena dificuldade, né? Não deixou aquela situação se agravar. Então, já nos procuram para poder... Juliana, mas toda criança que vai mal na escola, ela tem um certo tipo de transtorno ou não? Não. Não é assim, Não, porque de repente o pai fala assim, meu filho tá indo muito mal, sei lá, em matemática, português, tá indo mal nessas matérias, vou levar ele no espaço multidisciplinar para ver se ela tem algum transtorno. Pode até acontecer isso, mas lá vocês vão identificar se ela tem ou não esse transtorno. Exatamente, a gente faz, a gente trabalha com uma questão de avaliação no início, observação, né? Para poder identificar esses fatores, se pode haver um transtorno ou não, né? Às vezes é uma questão emocional apenas que está acarretando aquele comportamento inadaptativo, aquela dificuldade na aprendizagem, né? Às vezes é por uma questão emocional, por questões que está passando em casa, às vezes é uma separação dos pais, essa criança absorve isso e a resposta dela para essa situação... Às vezes é um mau comportamento na escola, não quer se concentrar nas atividades. E às vezes ser passageiro também? Sim, pode ser passageiro. Em determinados casos pode ser passageiro. Pode ser passageiro. Mas quando a gente fala em transtornos, quais são esses transtornos que são tratados lá na atitude espaço multidisciplinar? O termo é esse? É tratado mesmo? Então, a gente trabalha para haver uma melhora, né, no comportamento, para haver uma melhora no desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, não necessariamente... Existe o tratamento, né? Necessariamente a gente faz a prevenção. Exatamente. E, às vezes, fazer absorção, porque é muito difícil para a família também entender quando essa criança tem um transtorno. Eles ficam com a baixa autoestima... Eles não conseguem. Os pais também. Então é complicado. Então, além de a gente trabalhar com as crianças ou adolescentes, a gente trabalha com a família também para ter essa absorção. Olha, é um transtorno, mas esse transtorno ele pode ser. Vai ser paliativo, né? O trabalho. Tem pais que às vezes ficam com medo de levar o aluno até para ter essa resposta, medo de ouvir essa resposta? Sim. ficam. Às vezes nem querem saber o transtorno que a criança tem por conta que, ele, infelizmente, acontece dessa criança ser rotulada. Sim. Ela acontece ter um preconceito na escola, sim. Não que a escola queira, mas às vezes pode ser os amigos. Então, isso tem que ser trabalhado na escola, bem antecipado, que existem crianças que têm limitação, como nós temos limitações. Isso sempre existiu. Não é coisa de agora. Não, sempre quando eu existiu. Estudava, eu lembro que tinha um pessoal lá que era mais fraco em matemática. Eu mesmo era fraco em matemática. Uhum. Né? No, mas sempre existiu. Agora que está se descobrindo, está se nomeando esses transtornos, é isso? Isso, agora é assim, são nomeados, né? É. Na verdade, sempre existiu, porque se você analisa hoje em dia e antigamente, você vê que que essas questões se esbarram, né, e que se coincidem muito. Mas, na verdade, lá atrás, era uma criança sem limite apenas, né? Hoje em dia a gente já nomeia, pode ser uma criança que tenha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, assim, são questões que são mais nomeadas hoje em dia. Naquela época era bagunceiro. É o bagunceiro que era hiperativo. Era que tinha, né? Um mau comportamento. É, né? Era isso, né? Pode ser. E era tratado de forma errada também, muitas vezes, né? Era expulso da escola, a professora colocava pra fora. Mas eu acho que isso talvez não seja muito diferente dos dias atuais, não. É que hoje é mais difícil colocar aluno pra fora, porque o aluno talvez mande mais que a própria professora na sala de aula. Mas isso acontece muito hoje em dia, né? Acontece. E talvez os professores não consigam enxergar isso. É, muitas vezes essa questão é um pouco complicada da gente se tratar, claro, né? Claro. Porque, assim, tem professores que são muito tradicionalistas, né? E tem também aqueles que são mais flexíveis e eles são aptos à mudança, né? Outros já não são tão aptos à mudança. A gente trabalha também com a escola. Quando a gente tem algum atendimento que a família, a gente já pergunta se a família quer a observação nossa na escola, para a gente trabalhar em conjunto, porque a gente tem que trabalhar a família, a escola e a criança. Então, sem essas três vertentes, a gente não consegue trabalhar. Mas muitas vezes a gente é até muito bem recebida nas escolas, a gente já foi, mas o que acontece? A adaptação até para a escola, que seria uma inclusão escolar, é complicada nos dias de hoje. E aí precisa do sucesso do trabalho, do sucesso de vocês, depende também da parceria da escola, sim, do empenho da escola e dos pais. Sim, com certeza. Né? Porque só vocês sozinhas tentando tratar ou cuidar dos transtornos do aluno, o sucesso não vai acontecer. Não, é uma parceria, né? Entre, no caso, terapeuta, família e escola. Porque se não houver esse tripé, essa questão, esse triângulo, acontece que você vai estar trabalhando uma área e a outra vai estar, né, vai estar desprotegida, entendeu? Então, assim, o que você trabalha aqui se perde ali. Então, por isso essa importância de ter a participação, o envolvimento de todos, né? Para poder ter um sucesso e uma melhora. E traz segurança para essa criança, porque essa criança ela já fica com a baixa autoestima. Imagina uma criança que não consegue fazer o que o outro faz. Ele vê isso na sala, às vezes os amigos, né? Olha, você não faz, por quê? Então, essa criança, ela já percebe que ela tem geralmente algo. Geralmente não é desse jeito que eles falam, né? Não. Vão tirando sarro, né? Brincando com a criança, né? Aí entra a questão do bullying, né? Que hoje em dia tá muito em alta também. Porque aquela criança que ela fica marginalizada, que ela fica jogada de lado, às vezes por uma questão física, né? Eles rotulam essa criança e começam a zombar dela, né? Então, assim, isso tudo pode desenvolver uma questão da criança não querer ir pra escola, da criança não prestar atenção, ter um mau desenvolvimento, né? De uma resposta também, até um mau comportamento dentro de casa, decorrente desse bullying que ela tá sofrendo, né? E então isso refletirá na frente, né? Quando adulto. Sim. Na maioria das vezes, né? São traumas que ficam, pode ter, né? Passar a ter até uma depressão. Pode. Depressão até infantil, né? Sim. Isso que acontece muito. Ó, a Letícia Fernanda, quero dar os parabéns aí pro espaço da Vivian e da doutora Juliana. Parabéns, com vocês o sucesso é garantido. Além de serem excelentes profissionais, elas têm um coração enorme para ajudar o próximo. Quero desejar que Deus abençoe muito. Abraços, Letícia Fernanda. Tá mandando aqui um abraço para vocês. Um abraço, Letícia. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Valeu, Letícia. Bom dia, meu nome é Fernando e quero parabenizar as duas, principalmente a Vivian pelo esforço que ela tem e faz pelos outros. Ela é minha professora no curso pós-médio. É muito profissional. Parabéns às duas. A Juliana também. Quem que mandou a mensagem? A Fernanda. Fernanda, muito obrigado, Fernanda. Aqui. Obrigada. Bom dia, Antônio Cláudio. Meu nome é Vanderlé. Mande um abraço para elas aí. Tá mandado, Vanderlé. Valeu, muito obrigado pela audiência. Gente, eu perguntei sobre os tipos de transtornos aqui. Eu acho que entrei no transtorno. Sim. E não deixei vocês responderem. Quais os tipos de transtornos que a gente tem, então? Bom, é uma infinidade, né? Mas hoje vamos só citar alguns que são mais gritantes. É, que hoje em dia são os que... os mais comuns, vamos dizer, né? Que são, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele pode ser só um déficit de atenção ou só hiperatividade, ou então combinado, né? Esses dois fatores, que é o TDAH. Ele pode ser combinado na criança ter os dois problemas? Ela pode ter o déficit de atenção e hiperatividade juntos, né? Ou então só atenção, só hiperatividade, né? Então a gente tem que fazer uma questão, uma avaliação multidisciplinar, né? Terapeuta, um neuro, fono, né? Então é interessante fazer uma avaliação multi tá, para a gente poder ter um diagnóstico correto, né? Que vem naquela questão que a gente falou agora há pouco, né? Muitos pais acham, meu filho é muito arteiro, e às vezes ele tem esse transtorno. Ou então, meu filho é muito quietinho. Ele tem esse transtorno. Sim, pode ser. Pode ser. E acontece muitas vezes, foi o que eu falei desde o começo, ele é rotulado como indisciplinado, uma criança que não, ela não consegue ficar sentada muito tempo, ela não consegue ter interação, ficar na televisão ali assistindo horas um filme, é aquela criança que quando você está falando, ela te interrompe várias vezes. E tem o TOD, que pode vir junto também com o TDAH. Que é o transtorno opositivo desafiador. Que é aquela criança que você fala com ela, ela fala mais alto que você. E acontece isso. Então, os pais passam a achar que ele é uma criança, que ele é mal educada. Mas não é. É um transtorno que vem em conjunto. E ele deixa essa criança indisciplinada ao total de chegar a ponto dessa criança até agredir o próprio familiar. Mas como é que é esse tratamento? Como é que isso é desenvolvido depois? Porque até agora eu pensava que isso realmente fosse uma criança mal educada, não é então? Não já é. Já descobri que ela tem um transtorno que se chama TOD. TOD, ele também faz tempo que já existe, porém a nomenclatura veio agora. E o que acontece? Quando a gente vai fazer uma avaliação e a gente vê a necessidade de fazer uma intervenção, seria uma intervenção com essa criança nos atendimentos, a gente chama a família também para estar fazendo. Esse não tem como mesmo, a família também tem que estar junto para trabalhar com essa criança. Por quê? O que acontece? Lá no trabalho que a gente faz, a gente vai trabalhar a concentração, raciocínio, o limite, que é importante nesse, principalmente nesse transtorno. Mas se lá a gente trabalha em casa, a família deixa fazer o que quer, infelizmente nós também não vamos conseguir ter sucesso. Então, mas a gente tá falando de transtorno ou de falta de limite? Transtorno. Transtorno. Mas esse TOD, ele é a falta de limite. Tá, mas isso não tem que ser imposto pelos pais? Sim, mas nós trabalhamos isso, vamos supor, você dá uma tarefa para essa criança, essa tarefa não quer fazer. Você vai sentar com ela neste momento, conversar com ela, explicar para ela que agora é o momento dela fazer a atividade para depois dar continuidade na que ela quer fazer. Tá. Esse é o trabalho que existe, principalmente quando a criança tem o TOD. Chega num supermercado, muitas vezes você vê crianças fazendo birra, né? E a família... caído no chão, sim, deitado no chão. O que acontece? A família vai ter que trabalhar com essa criança. Olha, estou indo agora neste momento, vou comprar isso. Não vou comprar aquilo. Antes ter uma conversa com essa criança. Porque a impulsividade, ela é impulsiva. Então ela vai chorar, ela vai fazer birra. Só que a família não vai saber tratar. E o que a família faz? Chega em casa, ela bate nessa criança. Acontece que pode ocasionar. Nossa, ocasiona coisas piores com essa criança. Porque não é dela. É o desenvolvimento de habilidades que a gente cria também, né? Então... e aí no espaço atitude vocês vão desenvolver isso na criança, essa concentração maior. Sim. E, mas é claro, tem que ter a ajuda também dos pais. Sim, com certeza. Né? Fala pra Vivian que a Letícia da Pai de Guaranés está mandando um abraço. Estou adorando aí o papo de vocês. Abraço também pra Juliana. Muito obrigada. Parabéns de toda a família para minha irmã Vivian, amamos, me orgulho. Parabéns para Juliana, que Deus abençoe as duas. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Só não colocou o nome. Qual é o nome dele? Anderson. É o Anderson, tá? Acabou de colocar um aqui. Um beijo, meu irmão. Valeu, Anderson. Um abraço para você, viu? É, tem mais gente aqui. Parabéns, Vivian. Parabéns, Juliana. Todo sucesso nessa nova etapa da vida de vocês. É, Amanda Martins está mandando um abraço. Meus parabéns e votos de sucesso à minha amiga Vivi, à sua parceira Juliana, sem dúvida, ótimos profissionais. Valessa Rodrigues. Ah, muito obrigado. Ah, parabéns, que Deus lhe abençoe, sucesso. Só não colocou o nome aqui, infelizmente. Ah, deixa eu ver quem mais. Estou amando ouvir a entrevista com a, sobre psicopedagogia, né? Parabéns para a Vivi e parabéns para a Ju. Adoro vocês. E quem mandou? A Lê, que mandou. Quem será que é a Lê? A Lê mandou essa mensagem aí. Leidiane Silva também, tá parabenizando vocês. Meu amigo Antônio Rubens também, o grande Bi. Muito obrigada. Eu vou fazer um intervalinho comercial e volto em instantes pra gente continuar falando de outros transtornos. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui de alguns transtornos, vocês vão citar alguns, mas eu me adiantei aqui, quero falar sobre dislexia. Sim. Tá? Discalculia, que eu nunca tinha ouvido falar. É a dificuldade na matemática. Na matemática. Mas são seis tipos. Então, de talvez discalculia. Eu tenha isso daqui. A gente vai falar daqui a pouquinho e voltamos já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. 11h42 aqui na Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso, que vai até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui, viu? Pelo 991248325 ou 992042222. Você pode enviar a sua mensagem de texto com o seu nome completo, falando o nome de um dos parceiros aqui do programa Expresso, para concorrer a convites para o Dojang Fight Day, que acontece amanhã, dia 30 de julho, ali em frente ao campo do Guaranésio. O início dos combates no evento de lutas. O início dos combates vai ser às 2h30 da tarde. Às 9 horas da manhã vai ter pesagem na feira aqui em Guaranésia, ali em frente ao campo do Cruzeiro. Hoje também tem uma pizza especial da Pizza em Casa Gourmet e para você concorrer, basta você responder qual é a pizzaria aqui de Guaranésia que não cobra taxa de entrega. Participe para concorrer no final do programa uma pizza para hoje à noite do Pizza em Casa Gourmet. Terminei o bloco anterior falando de alguns transtornos aqui, além daqueles que eu falei, Juliana ou Vivian, dislexia, discalculia. Tem alguns outros que são comuns lá no atendimento de vocês? Ou esses aqui acabam sendo os principais mesmo? Os principais mesmo, os casos assim que aparecem mais para nós, uhum, é o TDAH, a discalculia, a dislexia, uhum, né? São assim as dificuldades que mais comuns que a gente encontra, né? Mas também não são únicas, né? Nós temos vários outros transtornos, por né? Por exemplo. Bom, temos o transtorno opositivo desafiador, que já foi dito, né? Nós temos transtornos de personalidade, né? Porque muitas vezes uma criança apresenta um transtorno de personalidade, onde ele desenvolve casos de depressão, né? Pode haver depressão, distúrbio de alimentação, que a gente encontra muito em crianças, muito, né? Em meninas principalmente, né? Que assim, é aquela questão da anorexia, da bulimia, que são questões que aparecem também muito e são Apesar de muito abordado pela mídia, ainda continua aparecendo? Continua bastante, né? Então, assim, porque aquela busca pelo padrão ideal, que aquela. A sociedade impõe, né? Exatamente. Sim. Muitas vezes os próprios pais falam para aquela criança: ai, você tá gordinha, você tem que emagrecer, você não pode ficar assim, você é feia assim. Então, assim, essa criança já, já sofre esse bullying, já sofre essa pressão dentro de casa. Nesse caso, né? Então, muitas vezes as questões, a criança desenvolve um transtorno, uma questão de diferenciada, né? Um comportamento ou algo assim que não é... Às vezes não foge escola, da normalidade, né? Foge da normalidade, mas muitas vezes as questões são os próprios pais, né? Então, assim, tem que ser trabalhado os pais. Por isso que a gente faz um trabalho inicial com os pais, para depois ocorrer um trabalho com essa criança. Qual é mais difícil? Trabalho com os pais ou com as crianças? Bom, depende, porque tem muitas pessoas que não querem, né? Porque é muito difícil para a própria pessoa assumir que ela tá errada, assumir seu defeito, né? Então é muito complicada essa questão, mas a gente faz um trabalho da melhor maneira para que a gente tenha um sucesso em relação a isso. Começa pelos pais até chegar nos filhos. Exatamente. Muitas vezes o atendimento fica mais nos pais do que na própria criança, né? Então, mas a gente tem que fazer em conjunto, né, para poder ser bem trabalhado isso. Vamos falar da dislexia, que foi um dos que eu anotei. O que é a dislexia? Bom, a dislexia, ela é um fator neurobiológico, né? Não necessariamente ela é genético, que venha dos pais, venha no gene dessa criança. Sim. Mas é um fator que afeta a leitura, a escrita, a soletração, a capacidade fonológica, né? Essa criança não encontra esse equilíbrio, né? Essa questão de entender o que uma sílaba, se juntar duas letrinhas, que sílaba que forma, que som tem aquilo, entendeu? Então, assim, as crianças, tem muita criança que tem a dislexia e que ela... Tem dificuldade a professora, de concentração. Isso. A professora muitas vezes não entende às vezes aquilo, não tem paciência com aquela criança, porque ela vai ser uma criança que ela vai ser impaciente, né? Impaciente porque ela não tá conseguindo entender o que tá sendo passado. Toda, né? A sala ali, 30, 29 alunos aprendendo. É complicado para o professor também. Imagina. Tem esse ponto, sim, né? A gente tem que colocar que hoje em dia os professores estão se capacitando muito. Sim. Eles correm atrás dessa capacitação até para fazer a intervenção ali dentro da sala de aula. Mas o que dificulta que essa criança, ela precisa de um mediador sempre. E, infelizmente, as escolas têm um professor por sala. As particulares geralmente têm a monitora. Então, assim, o Estado auxilia mandando um professor, porém não existe o monitor. Só em casos muito gritantes que há necessidade, sim, aí eles colocam. Então, essa criança que tem dislexia, ela, principalmente, ela não gosta de ler. Ela chega na sala de aula, o professor pede para que ela leia, ela vai resistir à leitura. Ela tem a autoestima muito baixa. Por quê? Porque ela vê todo mundo lendo, todo mundo fazendo, ela não consegue. E também, o que acontece? A gente fala tanto da dislexia, mas agora tem a síndrome de Irlen. Que ela também é uma síndrome agora nova. Ela é... O que acontece? Ela tem a capacidade da luz... nos olhos dessa criança, ela vê tudo branco, esbranquiçado, ela não consegue enxergar as letras. Ela é mais visual. E as duas têm o mesmo sintoma. Porque essa criança, o que acontece? A criança que tem, ela tem dificuldade de seguir longas ordens na dislexia. No Irlen, ela já segue as ordens, porém ela não consegue visualizar o que você está mandando ela fazer. Tá, o professor pede, mas ela não visualiza. Não. Então as duas estão ficando amparadas ali. Muitas vezes você fala, faz o diagnóstico, a criança tem dislexia. Não é, é a síndrome de Irlen. Mas é complicado diagnosticar essa síndrome. Sim, então. Muito. E assim, para ser diagnosticado mesmo, nós fazemos o primeiro momento, mas só tem a clínica de olhos que tem em BH. Que pode ser feito o teste mais minucioso. E assim, elas precisam usar umas lentes, que chama Offlers. E essas lentes, elas vêm só dos Estados Unidos. Então, seria uma... uma lâmina, sabe aquelas de raio-x? Sim. Mas são lâminas coloridas. E para cada criança que tem essa síndrome, ela pode ser usada. Coloca-se em cima das folhas do caderno ou no computador. Vamos supor, tem criança que usa a roxa e a azul. Tem que juntar as duas. Depende de acordo com o visual que a criança precisa amparar ali na parte visual dela mesmo, ocular. Mas isso é mais raro. Não é tão raro. Eu acho que não é raro, porque assim, na visão que nós estamos fazendo essa capacitação, eu e a Ju, a gente tá vendo o que acontece. Ela é muito abordada, mas como dislexia. Então, essa criança, ela vai ficar sem amparo. Por Sim. quê? Porque acha que se é a dislexia. Dislexia, nós vamos estar fazendo uma atividade. Faz. A gente cuida da dislexia. E não se resolve o problema. E resolveria usando essas lentes. Por isso a necessidade e a importância de uma avaliação multidisciplinar, né? É. Porque um profissional identifica um fator, o outro identifica o outro, e depois a gente se reúne para poder fechar o caso. E a dislexia, ela pode ser identificada bem precocemente ou não, só depois, com o tempo, que a gente consegue esse diagnóstico? Então... Varia muito. Mas geralmente é na alfabetização que a gente consegue. Que é identificado. Identificado. Geralmente essa criança vai estar escrevendo espelhado. Existe, a gente geralmente fala até 8, 9 anos. Mas ela já começa ali, quando ela tá ali no jardim, fazendo aquelas atividades, a gente tem, principalmente os pais, tá revendo o caderno, olhando como que tá a letrinha daquela criança. Ela não vai seguir muito as linhas, porque ela já não... Quando a criança é de 4 a 5 anos, até 6 anos, geralmente até ela ter essa noção de espaço, é o normal. Mas passou disso, se essa criança não consegue escrever lá na linha, ela não segue os traços da linha, ela não consegue se concentrar. Você fala pra ela, olha, vamos jogar bola, ela não sabe o que é direito, o que é esquerda, isso aí já é um fator da dislexia então, também. Então isso poderia ser uma dica para os pais observarem isso antes da criança entrar na escola? Sim, com certeza, principalmente nos jogos, nas atividades, na amarelinha, olha. Nas brincadeiras em casa, mesmo o pai já pode observar. Opa, peraí. Sim, né? Com certeza. A gente precisa ter um olhar atento para a criança. Com certeza. Né? E a tal da descalculia? Que eu estou preocupado com a descalculia. Então, a descalculia, descalculia é uma dificuldade com na matemática, né? Uma dificuldade com números, até a própria identificação dos números, né? A criança não consegue identificar se junta o 1 com 2, que forma o 12, né? Às vezes ela não consegue ter essa identificação, ela tem a necessidade de contar desde o número 1 até lá no 12 para ela saber. Né? Então, assim, é uma dificuldade na matemática, uma dificuldade com números, né? Não necessariamente uma dificuldade generalizada, né? Que a gente tenha várias formas de descalculia. Então, nós temos 6 tipos. 6 tipos. Toda criança que tem problemas com matemática, ela tem esse transtorno? Não. Nem todas. Geralmente é uma dificuldade de aprendizagem mesmo. Eu falo que às vezes até a metodologia que se usa ali na escola, às vezes precisa rever, olha, ele não aprendeu ali na teoria. Aí eu falando, vamos usar o concreto, uma brincadeira, um jogo para estar fazendo essa atividade. Se mesmo assim essa criança não conseguir consolidar a matemática, aí precisa estar revendo. Aí sim, mas caso contrário, você fez, existem várias atividades, Antônio Cláudio, que pode ser feito ali, para ver se essa criança consegue, que seria o caminho que a gente busca em jogos, em brincadeiras, em atividades, são várias atividades que nós podemos fazer. Tanto na descalculia como na dislexia, a criança não consegue absorver o conhecimento, né? Ela aprende ali no momento. Ela tem uma memória curta. Uma memória curta, de curto prazo, né? Então, assim, ela absorve na hora. Na hora ela pode até entender. No dia seguinte, exatamente. Ela já não vai. Por isso a necessidade do reforço, né? De estar reforçando aquilo que ela acabou de aprender. Ah, ela aprendeu isso, então depois a gente volta e reforça aquilo para ela poder identificar se houve essa fixação, né? Ou se não houve. Então, assim, são fatores até de avaliação para um diagnóstico de dislexia ou descalculia. Tudo isso acaba sendo distúrbios neurológicos? Ou não necessariamente? É um distúrbio neurobiológico, né? Tá. É um distúrbio. Todos esses transtornos? ou mais focado? Não, nem todos. Nem todos. Tem transtornos que vêm de questão genética, tem questões que se desenvolvem durante por conta de um comportamento ou algo assim. Então, ele é desenvolvido. Até dependendo de se a criança teve um bloqueio emocional muito grande, pode refletir, com certeza. Um trauma, às vezes um acidente ou algo assim, pode desenvolver algum transtorno. O Neide Silva Borges está parabenizando vocês pelo trabalho, viu? Parabéns para as meninas, sem dúvida um trabalho muito importante. Na época que tive meus filhos, não tinha profissionais nessa área. Meu filho sofreu bullying, até hoje tem dificuldades. Está com 26 anos e aconselho os pais que perceberem qualquer problema, procurar uma profissional. Vou preservar o nome dela aqui, porque ela citou o filho, né? Mas valeu, muito obrigado aí pela participação. Margarida também está mandando um abraço aqui para vocês. A emoção é grande, que minha mãe está até chorando de orgulho da filha. Ó, que bacana aqui, só a mamãe vive, viu? Tá toda orgulhosa lá. A Fernanda também está mandando aqui um abraço. Bom dia, quero parabenizá-las pelo espaço. A Vivi é minha professora no pós-médio e as aulas comentamos muito sobre vários assuntos relacionados a esses temas. Foi de grande valia. Está dizendo aqui a solvente que infelizmente não se identificou. Deixa eu ver se pra cima tem Ivone tá mandando um alô aqui. Muito obrigada, Ivone. A Cássia tá mandando um abraço também aqui. Miqueias, Simone, onde fica esse espaço multidisciplinar, Antônio Cláudio? Onde fica o espaço multidisciplinar, hein? Fica na rua Afonso Pena, número 418, no centro. Em Guaranésia. Afonso Pena, 418. Aqui em Guaranésia. A Cláudia, lá do Bom Pastor, também está mandando um abraço aqui para vocês. Um abraço para a Cláudia, para todo o pessoal lá do Bom Pastor. Um grande abraço. Autismo é algo que também se trata no espaço multidisciplinar Atitude? Quando eu digo que vocês também se deparam com isso lá? Sim, com certeza. Geralmente, quando chega pra gente, por enquanto ainda não foi, e a gente acha que até pela resistência da família. E geralmente também tem a APAE aqui, graças a Deus, que é um trabalho excelente, que faz esse trabalho junto com a família também. Tá, então, por enquanto. Mas vocês, se não, caso alguma família. Sim, nós trabalhamos com certeza. E esse trabalho tem é multi níveis, também. Né? O autismo também, né? Tem. O autismo, ele. Antes era só o autismo, né? Aí hoje em dia a gente ou tem Asperger, né? A síndrome de Asperger, que ela é um autismo mais de um nível leve, mais brando. E ele foi determinado, né, essa como é que diz? Através do DSM-5, que ele. O DSM, ele é um manual que ele. Ele especifica essas graus. Ele classifica, ele classifica os transtornos, as doenças mentais e tudo mais. E aí o DSM, ele uniu o autismo com o Asperger, né? E aí hoje em dia a gente tem o TEC. Né, que a gente chama de TEC. Que é o TEC? TEA. Ah, o TEA. TEA. Que aí é o transtorno do espectro autismo. Gosto até um grupo, né? TEA, tem um grupo. É muito bacana. Lá um grupo de mães. As mães são excelentes. É um grupo de mães. Então, o autismo, ele, quando chega pra nós, ele geralmente já vem diagnosticado. Sim. Né? Então, já chega com diagnóstico. Já chega com diagnóstico e muitas vezes o próprio médico já encaminha para nós, encaminha pro psicólogo para fazer um acompanhamento de questão comportamental e tudo mais para esse desenvolvimento, né? Pra gente desenvolver habilidades para essa criança conseguir conviver, para ela conseguir desenvolver as habilidades motoras, que eles têm dificuldade nas habilidades motoras. De todos esses transtornos que a gente falou, e são muitos, né? A gente citou alguns aqui e muito pouco, não dá pra gente aprofundar. Vocês acham que hoje as escolas, elas fazem, não só as escolas, mas talvez até a própria sociedade, existe uma inclusão social, uma inclusão escolar, que a gente possa falar assim, que bacana, existe, realmente é eficiente, ou a gente ainda está muito, muito longe, tanto da inclusão social quanto da inclusão escolar? Bom, que são separadas, né? São e não são, né? Deveriam caminhar juntas. Com certeza. Mas e aí, o que vocês me dizem com a experiência que vocês têm? Bom, para a inclusão, eu vou falar da inclusão tanto social quanto escolar, porque as duas deveriam caminhar juntas, que assim, eu acho que nós estamos muito longe. Por que que nós estamos muito longe? Porque assim, a partir do momento que essa criança já é uma inclusão, ela já fica rotulada. Tá. Fica, não adianta a escola, alguma, a família falar. Fica assim. Porém, existem as escolas que são mais flexíveis, são adaptativas. Elas adaptam aquela criança, porque infelizmente, se essa criança tem esse transtorno, ou se ela é um autismo, né, que tem uma síndrome, qualquer que seja, Antônio Cláudio, eu falo pela visão minha de a pai também, é complicado, porque ela chega na escola e por mais que o professor é capacitado, a escola está se capacitando, sempre fica uma incógnita ali, porque muitas vezes você precisa ter muito tempo, é desgastante mesmo, não só para o professor como para o aluno. Tem que ter uma atenção especial. Que ter uma atenção especial. E assim, até às vezes por conta do financeiro, ou às vezes por conta da adaptação da escola, fica complicado, sim. A gente também não critica as escolas, não. A gente sabe que é complicado. Porém, na minha visão de psicopedagoga, eu falo que essa intermediação que existe entre o psicólogo, o psicopedagogo e a escola, por isso que precisa existir. Então, a escola ela precisa se adaptar à inclusão, não à inclusão à escola. Mas já houve avanço, Vivi? Sim, eu acho que nós estamos tendo vários avanços, porque hoje tem uma lei no estado de São Paulo que todas as escolas precisam ter uma equipe multi dentro das escolas para se estar trabalhando com esses transtornos, essa inclusão dos transtornos ou síndromes. Mas foram poucas que se adequaram. Então, eu creio que aqui em Minas logo também vai estar vindo essa inclusão da equipe dentro da escola. E precisa existir, porque tendo o profissional lá engajado, como a gente vê, assim, eu falo por nós, que nós estamos de braços abertos, né, para estar auxiliando as escolas e a família, eu creio que vai haver um avanço maior. Precisa existir. E a sua opinião, Juliana, sobre essa questão da inclusão? Bom, a inclusão, ela ainda precisa muito ser trabalhada, isso, porque existe resistência, sim, porque tem toda uma resistência de todas as partes, tanto sim, dos pais quanto sim, das pessoas. Sim, sim. Pelos pais, por estar inserindo aquela criança num contexto assim, onde vamos dizer, entre aspas, né? Todas as crianças são normais e a dela tem algum outro fator, né? E assim, aquela super proteção que o próprio pai e a mãe tem, a família tem com aquela criança, né? Como que ela vai ser dentro da escola normal? Ela vai ser taxada, ela vai ser rotulada, né? Como que vai ser isso? Então, existe a preocupação dos pais, da família. A criança da sociedade, da escola. Muitas vezes é por questão de super proteção, né? De querer proteger o filho. Querer o bem. Porque exatamente. Só que muitas vezes esse querer bem, essa super proteção, atrapalha, né? Porque tá deixando de incluir essa criança. Tá deixando de colocar ela num contexto social, porque se ela tá numa inclusão escolar, ela já tá dentro de uma inclusão social, né? Porque são professores, são crianças, são famílias, né? Então trabalha isso tudo. Então, assim, eu acredito que tá tendo um avanço, tá caminhando legal, mas ainda falta muito. Falta muito. Falta muito. Mas eu creio que logo vai ter um avanço maior, foi o que nós estávamos conversando. Né? Sim, as escolas estão mais adaptativas agora, elas estão buscando, a gente espera que busquem mais. Sim. Todos nós esperamos, a sociedade espera. E que a Elza Frank está parabenizando vocês. Muito obrigada. E deixa eu ver quem que perguntou. A Simone, ela perguntou onde fica o espaço multidisciplinar. A gente já respondeu. Como funciona o atendimento lá? É através de convênio? É particular? Como é que é? Como é que é o funcionamento lá? Então, nós estamos trabalhando para tentar convênio. É um pouco difícil, né? Mas a gente está tentando para se conveniar com o plano de saúde e tudo mais. No momento, a gente está trabalhando de forma particular, né? Mas a gente... Nós iniciamos há 4 meses, então tem todo... Muito é muito burocrático para estar fazendo essa questão também. Nós tentamos, mas ainda não conseguimos. Esperamos que até o final do ano a gente consiga. A gente consiga adaptar, né? Porque é difícil no começo ter essa adaptação e ter essa parceria com os convênios também. Atitude, espaço multidisciplinar. Então, se o filho estiver precisando superar as dificuldades na escola, podem procurar vocês. Para fazer uma avaliação, para de repente diagnosticar algum transtorno que a gente acha que o filho é bagunceiro, meu filho é arteiro, é só isso, ou então meu filho é muito tímido demais a conta, e às vezes não é timidez. É o TDA. Ele tem algum transtorno. Sim, é isso, né? Sim, poderia ser. A partir de segunda-feira até de segunda a sábado? Segunda, sábado. Aí os horários são mais variados. Geralmente, segunda, quarta e sexta, eu estou no período da tarde. Certo. E a Juliana tem os dias também, mas nós somos bem flexíveis. Dependendo da pessoa, a gente vê uns horários lá. E aos sábados, a gente também está lá atendendo. Hoje, por exemplo? Hoje eu já atendi. Já atendi. Então, é questão de entrar em contato conosco e a gente... alinha essa questão de horário. É isso daí. Então, o espaço multidisciplinar fica na Afonso Pena 418, tem o e-mail, se vocês quiserem falar lá, é espacomultidisciplinar.atitude@gmail.com. Posso passar os telefones? Pode. É 988196171 ou 99247-0392. Claro que eu acho que não deu para notar, eu falei muito rápido, mas qualquer coisa é só mandar aqui no nosso WhatsApp que a gente repete o telefone, a gente manda o telefone para vocês. Juliana, muito obrigado pela participação no programa. Eu acho que a gente precisa voltar aqui para aprofundar alguns transtornos. Acho que é interessante até para os pais saberem mais que seu filho, de repente, tem algum transtorno e não é só bobeira de criança, algum outro tipo de pensamento. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço o convite, Antônio Cláudio, possamos vir aqui mais vezes para a gente poder estar explanando essas questões que são muito importantes no dia que a gente está vivendo hoje, no mundo que a gente vive, né? Com certeza. Vivian, mesma coisa para você. Espero que vocês voltem em breve aqui para a gente abordar esses aprofundados. De repente, até o ouvinte, se quiser, né, mandar sugestões para que a gente aborde um ou outro tema, pode mandar que eu convido. Tenho certeza que vocês voltam, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço. Agradeço a todos que estão aí do lado ouvindo. Um beijo grande, um carinho para as minhas alunas. Eu dou aula em 3 pós-médios, também à noite na Escola Alice. Sou apaixonada por elas, e a força que nós temos são os nossos alunos, né? E a garra também é da família. Graças a Deus, a nossa família tá junto com a gente aí. Devem estar lá ligadinhos. Eu mando um beijo para todos. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Intervalo comercial e voltamos já, dando sequência aqui no Expresso. Vamos falar do primeiro motocross que acontece na cidade de Arceburgo. Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.